Ainda me lembro aquela noite, então eu disse pra você. Sua mãe até me admira quantos conselhos te dei. Se fosse pra escrever as palavras que me dizia, se hoje repetidas, nem você aceitaria. Todos têm ramos de tristezas, milhões de motivos, mas seus parentes, amigos não são culpados disso. Cê tinha que entender, será que entendeu agora? Não sabe se vai morrer. Você é cadeira de rodas, agora dê conselhos. Veja quem vai te ouvir, se olhe no espelho. Tente fazer o que fez, a cicatriz, a cirurgia pra te consertar. Custou as lágrimas da mãe que nunca mereceu chorar. Por motivos banais ou pura criancice, achou que tava casando com um cara do bom no crime. Cê só quis o golfão, porque malandro gosta. Não pensou numa união ou em outra proposta. Verdade tem que ser dura, todo mundo esperando. Eu passo a mão na cabeça, canto alegria pros manos. Cê não reflete nisso, massageando seu ego. Comer as minas, zoar, tirar os outros de prego. Agora quem é o prego? E de quem você precisa? Do Deus daquele cara que te olhou e se apavorou. Tá grande sangue, porque não é assim que cê fala. Porque ele viu em você o que te odiava. Mas tá firmão, cê tá cagazão, moleque doido. Na escola de malandro eu fui expulso. Eu disse pra você que cê ia engolir os discursos, os palavrão que cê disse pra sua mãe. Ainda bem que o amor suporta tudo. Que se não fosse isso, cê já era um defunto. Deu tiro no escuro, preferiu assim. Agora as consequências não vão sobrar pra mim. Não, eu disse pra você. Eu disse pra você. Eu disse pra você. Eu disse pra você. Eu disse pra você. Eu disse pra você. Eu disse pra você. Eu disse pra você. Melhor remédio é o tempo, então o tempo passou. Remédio amargo que cura e faz gemer de dor. O homem pode até enganar, mas Deus ninguém engana. De tanto lugar pra ir, ele te quis numa cama. Cachorro louco, a gente taca com injeção na cara. O pitbull vai latir igual o pincher da madame. Se é sangue que cê quer, acredita e tu verás. Dos outros vai escorrer e o seu vai jorrar. Cê esqueceu das coisas boas que tem na sua vida. Saúde pra trabalhar, amor da sua família. Agora sem saúde e sem confiança, sua família não acredita mais em uma palavra. Impressionante que eu acho uns moleque inteligente, que quando fala de Deus se faz de burro, não entende. Mas brigar, roubar, cheirar, vixe, ninguém ensina. E aprende capindinho, uma semana tá profissa. Cê tem motivos, mas se encheu de vaidade. Não é necessidade, por isso que abri minha boca. É, nós crescemos juntos, sua mãe chorando, pedindo pra mim é que eu fizesse alguma coisa. Mas Deus se encarregou, de fazer. Antes de eu te trombar, Deus trombou com você. É, mas tá firmão, cê tá com a razão, assumiu tudo. Talvez eu te veja lacrado e aquela treta. Cadê o dinheiro? Os caras vai vir te cobrar. E aí, recuperou do acidente, louco? Ô, tô firmão, Joe. Aí, a cara de me levantar, entendeu? Aquele dinheiro que eu tô te devendo lá, irmão, vou te pagar rapidinho. Ai. Otário. Eu disse pra você. Eu disse pra você. Eu disse pra você. Eu disse pra você. Eu disse pra você. Eu disse pra você. Eu disse pra você. Eu disse pra você. Agora chora quem chora, o choro quem se conforma. Nossa, que fita, moleque novo. Ninguém sabia da fita que virou fita de laço. Flores, velórios, moleque novo, aquele abraço. O que que eu vou dizer pra um defunto embalsamado? Se nem vivo me ouviu, é dar bom dia cavalo. Também não quis assim, mas teve que acontecer. Se eu deu de exemplo pros outros que se inspiravam em você. Fazer o quê? Um rap continua dizendo pro mano que tá lá dentro que vale a pena respeitar o tempo, o movimento que não vai parar. E pra ser sujeito o homem não precisa nutrimentar. Me responde o quem que quer, acaba assim. Não desejei pra você e nem desejo pra mim. O papo esperto de longe vê caminhando o rapaz. Até respeita os crentes, humilde com a mão pra trás. Tem vagabundo que chora pra não ver a mãe chorar. Paga rajada no sol quente, esse não foi seu herói. Angel, aqui estou, quando estou fraco tô forte. Calibres que agilizo, antecipo várias mortes. Eu oro com minha nega pra que o meu filho não escolha esse caminho. Prefira a salvação. Sinceramente espero que o rap acabe logo, porque ele só vai acabar quando esse mundo explodir. Olha aqui, eu sei de quem é a culpa, mas não faço juiz. Espero Jesus com sua justiça, irmãozão, enquanto tiver na atividade. Não faço o que o diabo quer, não.